Guardando apenas mais alguns instantes. Zero. Decolagem down no zero, com a primeira curva à esquerda, subida Fuca, após Fuca Jama, e após Jama direto Aracaju. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5446. Bem, Matheus, boa noite, era bem favorizado Aracaju, nível de voo 230, decolação da zero, curva à esquerda, Fuca Jama Aracaju, 208, 5446, transponder, copiou, boa noite, era bem. Correto, boa noite, 06, e chame pronto, para o pushback e acionamento. Obrigado. Controle da 1304. Torcida. Para um pouquinho aqui com o passageiro levantou, estamos acomodando ele. Já a gente continua. Ok, compreendi parcialmente. Confirme o motivo. Então, passageiro que levantou, estamos aqui. Estamos acomodando ele no assento. Vou segurar. O senhor tem o táxi permanente autorizado até o portão 11, o 3280. Ok, obrigado. Paredo 2230, desse mantenha 2000 pés, autorizado LS X-Ray, informe localizador. Vai reportar o passageiro 2000 pés. Voo 924, desse mantenha 3000 pés, ajuste no 021. Voo 924. Eu me pôs, 600. 76741, no passa 170, chame o centro em 125, ONU, alterno 3325. 25 ONU, 3325. O 0 no 437, decola 53, chama controle no 208, bom voo. No 437, chama controle no 120, decima 8. O Salvador, boa tarde, é o Pastor 32. Pastor 32, a plataforma Recife, pacote. Autorizado, Recife, o nível 110. Diego 677, a decolagem da 10 na primeira curva, à esquerda, subida Conde, o controle 120, decimal 8, acione 0263, o Pastor 32. Autorizado, Recife 110, Diego 677, decolagem da 10 com curva esquerda, saída Conde, controle 128. Transponder 0263, pastor 32. Correto, pastor 32. A livre acionamento, chame táxi. Tá, vai acionar, chamou a condução do táxi, pastor 32, grava. Ah, agora, 600. Alva de Salvador, boa tarde, voo no 600, limpando na pista. Boa tarde, voo no 600, amigo táxi, Alfa Juliette, no portão 9. Alfa e Juliette para 9, voo no 600. Dois quatro, autorizado LS X-Ray, vê se mantém a 2000 e forma estabilizada. Nove dois quatro, autorizado LS X-Ray, autorizado descida até 2000 pés e forma estabilizada. Gente, o Web já tinha 731. Está autorizado, Fortaleza 330 nível, via Pesulu 19. A decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda. Subida Momo, transição trote. Controle 120 decimal 8, acione 5445. Fortaleza 330, Pesulu 19, decola 10 por esquerda, Momo trote 1208, transponder 5445, vai ser 721 no botão 4. Tá correto, 6721 chame próximo, então, pushback é acionamento. Tá bom. Táxi, o pastor 32. Gente, pastor 32, tá livre o táxi até o hotel. Chame a torre em 1 da noite, decimal 6. O pastor 32 na táxi hotel. Posso chamar a torre 136, muito obrigado, pastor 32. Olha, boa viagem. Gente, reporte visual com o local de pouso, Vitor Mike Quebec. Direto Petrolina, 5490, grato. Guardando Bravo que Luiz Kip. Pastor 32, já vai decolar a parte do hotel ou a parte da cabeceira? Ciente. Salvador, alô 4089, boa tarde. Boa tarde, alô 4089, tá pronto pra cópia? Entre. Autorizado, Vitória, nível 360, via Peruísque 50, até o destino. A decolagem dá 1-0, curva à direita, subida da El Leta, Leta direto Eude. Controle 120 decimal 8, acione 5434. 0, solo 1600, direito no 219. Leta El, Leta Eude. Controle 208, aciona 5434, alô 4089. Tá correto, azul 4089, chame pronto no portão 3. Camarada. Solo passarelo 2230, pronto. Passarelo 2230, Talise Tax, Alfa, Juliette. A remota 14 do pátio principal. Solo pastor 32, cruzou a pista na Delta. Gente, pastor 32. Observe o ATR da passarelo. Siga o mesmo via alfa e chame antes da Juliette. Camarada Juliette, 32. 0, descendo. 1-0-2. Salvador, boa tarde, vou 328. 328, boa tarde, chegada a Mari, desce e mantenha 050, vigilante. bem na chegada mais 050. Tá passando papoque aí no momento, pode atuar aí, tá? Mantenha o perfil da chegada no 328. Vai manter o 328. Trip 5240, controle? Prossiga. Prossiga. Pivô e toque da presente, o 5240. Toque da presente, 240. Ativento no 50 graus, 3 de nós. Na Índia, chame a torre em 1186 novamente para a decolagem. E o no 345 da Força Aérea, chamar o centro em 1251, não tem nenhum 3325 confirmado. Agora no 345, comprei 5125 decimal 1, alterna 133 decimal 35. 1-3-3-2-5 alternado, ok? Boa tarde. Descida visual, altitude de tráfego, frequência livre, Vitor Mike Quebec. Boa tarde, Tigo 924, livre táxi, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0, portão 1-0. Trip 5240, voe direto Duna da presente, se possível mantendo velocidade. Trip 5240. Duna 697, vê se mantém a 3000, ajuste uma 021. Para 3000, corrida de missão, Goro 697. Mantém força aérea, corrigindo Pastor 32. Bravo, Kilo Whisky, que decola o 04, curva à esquerda de imediato, reposte término do cruzamento. Lógica, prossiga. Ok, no retorno de Guaratruz, o número 7 na proa do através de Parite, 0145 acionado. Que ingresse no corredor Interlagos e forma rotatória. Ajuste uma 021 no Guia Golf e que lógica. Vamos pro lado. Bravo, Luiz, que vai manter pro nós por mais alguns instantes. E aguardar a transferência. Pastor 32, informo que nesse momento, à esquerda, seguindo a linha do litoral norte, temos um tráfego, um Charlie 150, mantendo o nome UPS, não vai interferir com o seu tráfego, tá ok? Tem livre decolagem, cabeceira 10, o vento 160 graus, 11 nós. Bono 754, autorizado, Campina Grande, nível 390, seria peso Luna 0 até Neuma, e após Neumann direto para Campina Grande. A decolagem é da 1-0, com curva à esquerda, subida Fuca, transição de bar, controle 1-2-0, décima 8, e o transponder é o 5447. 390 autorizado, decola da 1-0, curva à esquerda, na pesquisa da Fuca, bar, 1-2-0-8, controle 447, transponder é o 745. Correto, Bruno 754, chame só o custo de acionamento. Passou 32, decola ao 07, chame controle no 208, bom voo. Bom controle 208, muito obrigado, pastor 32, bom dia. Boa tarde, o Pastor 32 decolou, saída Conte. Pastor 32, suba ao nível 1-0 no perfil da Conte, vigilância radar. Pastor 110 no perfil da Conte, vigilância, Pastor. Bono 328, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 010, limitado pelo localizador. Ok, vetoração esquerda 010, limite localizador. Trip 5240, desse mantenha 3000, ajuste 1021. 3000 no 021, trip 5240. Tá livre, chame táxi. Camarão, é 721. Bono 697, desça e mantenha 2000 pés, autorizado LSXE, informe localizador. Para 2000, reportará localizador X-Ray, igual Bono 697. Golf Kilo Oscar já avisou ao aeródromo? Afirmo, Golf Kilo Oscar. Chame a torre 118.6. Obrigado. Oi, Salvador, Papacã, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, autorizado final da 1-7, se possível manter na presente velocidade, reporte final de 2 milhas. Informa não, Golf Kilo Oscar. Solo. Trip 5240. Qual proa que vai manter? Proa 080. Ok, nesta proa autorizado interceptar o localizador, informe estabilizado, trip 5240. Informarei. Salvador, Força Aérea 437, atingindo o Rio Antônio 1-0. Sente, Força Aérea 1437. 1-7-0, até 30 milhas de VOR de Salvador. Se falhar as comunicações após a decolagem, acenda ao nível autorizado após a 30ª milha, 1-7-5-4. Ok, pode falar isso aí. Correto. Seu pés, ajuste 1-0-2-1. Dei 3 mil pés, já fez. Sério no 345. Ainda na escuta do controle? Interceptando o localizador, trip 5240. Autorizado LSXE, desça para 2000 pés, aguarde transferência, trip 5240. Para 2000, aguarda. 697, localizador X-Ray. Foram 697, 3 milhas para o externo, complete final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, bom dia. Bom dia. Trem 628 para o localizador, curva direita na proa 075, informe estabilizado. Curva direita 075, localizador, reportaremos estabilizado 325. 12-9. Saco 3 embaixado, retravado, voo no 697. 4089, na escuta do solo, Salvador. Repouso dando zero, voo 1697. Voo 9151 na escuta do controle de Salvador. Mike Juliette Romeu, parceiro. Tá, próximo ao terminal São Joaquim, você vai comprar o de Guatemi, após a litoral sul da Regata. Gente, na escuta, informe através de Pituaçu. Na escuta, reportará através de Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Trip 5240, complete final ILS, chama a torre 18-6. 18-6, boa. Aeronau 437, controle. 437. Chame o centro Recife, na frequência 1251, alterno 3325. 1437, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterno 3325. Afirmativo. Localizador, 322. Reportarei. Do ILS X-Ray, aguarde transferência com a torre. Queima 2000, ILS, 322. Terra, prossiga. Notificação é para que horas? Tipo Uno está em contato radar agora 15 milhas do oeste de Salvador, mantenha o 90 vigilante. 91 segundo. Tô aí. Tempo. Só após a passagem do tráfego Jota aí na curtíssima, a senhora ali mantém. Após a tráfego ali mantém no 0-6, 7-2-1. Papapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco. Aguarde, cobre pra Serra November. Serra Tama. Assírio Matias, eu tô no 4-3, senhora. É possível acionamento da atividade do calor aqui no Código de Vivo, acione a guarda na cópia, Oscar Lima Eco. O destino é Souto Soares? Afirmativo, senhor. Souto Soares. Vai acionar então a guarda na cópia. Gente. Para o Salvador, voo no 806, no 06, para o pushback acionamento. Voo no 806, gente. Está autorizado o SAMTAC. E para informação, o senhor está restrito ao nível 170 até 30 milhas do VOR de Salvador. Se falhar as comunicações, acenda ao nível 230 após a 30ª milha. Afirmativo, restrito 170 até 30 milhas de Salvador. Em caso de falha de comunicação, assume. Boa noite, Armin. Reato, Chantax. Chamará. Para o está autorizado, o 754, chame táxi. Salvador, voo no 697. Prossiga, voo no 697. Livrou na Fox, prosseguindo via Alfa, no 697. Gente, alívio no táxi, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, no voo no 697. E entra Serra Serra, cópia. Está autorizado, posto de Sauípe 510. A decolagem da 7 controla Nordeste. A torre 186, controle 120 decimal 8. O transponder 0142, Yankee Serra Serra. Boa tarde, o papapapá, Mike Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, reposta no farol de Itapuã. Farol de Itapuã, reportará Romeu. Webjet 6721, decola ao Zuno 6, chame controle no 208, bom voo. 208, boa. Webjet 6721, decolado, boa tarde. 330, só um minutinho pra cópia. Sai da mão. 330 na MOMBA, alguma possibilidade de completar a esquerda direto frontinho? Tá de coordenação. Aguarda. Estou no corredor Axé, a decolagem da 10 com curva à direita. Vai aguardar a liberação do controle para acender ao nível 085. E o mesmo opera em 120.8, 20.8. A torre 186, o transponder 5427, o Oscar Lima Eco. Só um pouco, corredor Axé, decola da 10, curva direita para o 085, com o controle 1208, a torre 1986, aciona 5427, o Oscar Lima Eco. Tá correto, Oscar Lima Eco, só um minutinho para o táxi. Aguenta, aguardando. Boa noite, era o mês, está com 146 bordo, 2 horas e 5 da economia, está na Recife, só para o táxi. Tente, aguarde um instante para o táxi, boa noite, 06. Quatro. O trip 5420, táxi agora pela Quilo, a posição é a 04 do pátio 3. Para o trip 5240, posição número 4, pátio 3, obrigado. Olha. Noite 06, fique atento ao banho da companhia que está ingressando agora na Juliette. O tráfego vai partir no gate 01 e após estar ali no táxi, parte Índia, ponto de espera da 10386 Sul, voo 1806. Trânsito, visual comum, parte Índia, ponto de espera da 10, voo 1806 Sul, lá. O Oscar Lima Eco, o senhor pretende prosseguir até a cabeceira 10 ou quer decolar de alguma interseção? Não no zero, senhor, se possível. Ok, eu observo o trip no pátio 3, é um ATR. Tá livre o táxi, mantendo sua separação com o tráfego. Chama para ingressar no pátio principal, Oscar Lima Eco. Tá, visual com o tráfego da trip, chamará para ingresso no principal, Oscar Lima Eco. Salvador 1754 da Gol, 118 a bordo, 4 horas de se alterna Fortaleza. Vou no 754, livre táxi, pátio Índia, ponto 0, 18, 62. Pátio, a gente segue via Índia, ponto 0, 18, 6, gol no 754. Boa, azul 40, perdão, 4089, portão 3, puxo dentro da frente. O azul 4089, aguarde só um minuto para iniciar o relacionamento. Então, três aeronaves vão cruzar o pátio, aguarde um minuto. Bom dia, bom número 06, bom número 06. 806 ali, mantém. Tem bom número 06. 328, solo 20, direito no 219. Direito 219, boa. Solo, boa tarde, gol 1328, livrou. Solo 328, táxi de alfa, chamamento da Juliette. De alfa, chamamento da Juliette, gol 1328. O Oscar Lima Eco, observe um bônus da Gol aí, tá que está na sua esquerda, dê passagem ao mesmo, e após ingresso no pátio principal, e na taxa Índia, chame a torre em 18.6, vou reagir, Oscar Lima Eco. É, quero passagem para o Gol, pode reagir na Índia. Até 18h30. Grato, bom trabalho, obrigado pela atenção.